incomparável foi o seu na cruz, dando a própria vida sem receber nada. Tantos que o amam, mas outros nem se lembram que ali naquela cruz resplandeceu a sua luz. Ele é poder, ele é amor, fogo destruidor. Ele é poder, ele é amor, fogo destruidor. Subiu aos céus